salve quebrada, eu rimo por vocês, diretamente das ruas. MA, sente a fúria. Inspiração tiver cortada, pulso todo esfaqueado. Sente a fúria arrombar com o coração que é gelado. Arranca o dedo pro alicate pra poder pedir resgate. Traga grana numa massa, senão teu filho vai ver a morte. Enquanto nós tá no sufoco, na TV tem os cupidos, Michel Teló, Luan Santana e o puto do latino, a dança do Cutulo. Se fuder filho da puta, ajoelho pro meu pau. As fitas é verdadeira, o somzão é molocão. Diabólico psicopata, curto N-Fac, sou bang é moço, crime é louco. As fitas é mó verdade, se vacila você morre. Não importa se você dotar, injeção anti-raca. Não ameniza minha raiva pra muito. Sou otário com uma mente retardada. Mas vai, fala mesmo, ser loucão é minha honra. Cada verso que eu escrevo, meu coração ele sofra. Que vai jorrar se não houver justiça. Corpo arregaçado na mão da polícia, peito costurado lá no necrotério. Desovarem que gente no cemitério. O sangue vai jorrar se não houver justiça. Corpo arregaçado na mão da polícia, peito costurado lá no necrotério. Desovarem que gente no cemitério. Nos interrompe de gente sem pena, sem piedade. Nesse puto de viatura o que não falta é crueldade. Nos enquadro tão bicudo quando tão de camburão. Chutam desmoralizou, dizendo que é ladrão. Na quebrada tiroteio, mano de cano na mão. No planalto só hoje a lavagem corrupção. Agora essa vaga vagabunda dessa Dilma deve tá tirando férias pela dona na Suíça. Gastando mó bilhões em estádio pra ver qual que esse dinheiro poderia construir novas escolas. Até a ordem, o progresso, o emprego e a educação. Merecem uma faca atravessando teu pulmão. Não pensam nas famílias com casas alagadas que moram embaixo da ponte ou que são soterradas. Depois pede socorro porque são mais uma vítima com uma faca te rasgando, arrancando as tuas trufas. Que vai jorrar se não houver justiça. Corpo arregaçado na mão da polícia, peito costurado lá no necrotério. Desovarem de gente no cemitério. O sangue vai jorrar se não houver justiça. Corpo arregaçado na mão da polícia, peito costurado lá no necrotério. Desovarem de gente no cemitério. Com o pão da zigue-zague, uma vida que partiu no mato, mas o corpo aniquilado com fuzil. Sorriso, uma mentira, só tristeza e má tristeza. De fundo crematório acompanhado de pobreza. A fome gera revolta, a reação gera bala. Com o tiro desfigurado e o coração despedaçado. No jornal o tema é morte, então vem a notícia. Maluco foi apagado, tô fazendo até perícia. Roubar por comida, efetuar uma chacina. Matar as madames, se tornar um homicida. Político rouba milhões, depois é inocentado. O pobre tá no presídio, roubou pão no mercado. Enjaulado, humilhado, como um ladrão barato. Mas tá livre o deputado, tomou moeda do Estado. País, mercenário, tem dinheiro, é ter destaque. Enquanto não houver justiça, o sangue suja o asfalto. O que vai jorrar se não houver justiça? Corpo arregaçado na mão da polícia, peito costurado lá no necrotério. Desovarem de gente no cemitério. O sangue vai jorrar se não houver justiça. Corpo arregaçado na mão da polícia, peito costurado lá no necrotério. Desovarem de gente no cemitério. E aí, se ligaram o que acontece? Quando vocês cantam e falam merda, pessoas matam, pessoas morrem, pessoas passam fome, pessoas têm como teto debaixo de uma ponte porque teve a casa alagada. Mendigos que vivem no centrão, com cama de papelão. Todas essas pessoas muitas vezes rastejam por um pedaço de pão mofado, por um prato de comida ou esmola no semáforo. Por isso que eu protesto a favor dessas pessoas. Só faço música pra pegar mulher do tipo NX0, Bestate, Emicida, os metidos ali o N, os bondes da estrona. Falam tudo em meu nome, se não gostaram, que se foda, que se foda.